Cortada antiaérea, tirou a zaga. Zé Gabriel no primeiro toque, no segundo a cobertura da defesa. Tá também o Michael, tá no lance. Tenta, corta, vem pela canhota. Tentativa de cruzamento. Bateu o Piqueires na boca do gol, tocou na zaga, saiu a bola. É corner, não é Wellington? É escanteio, a bola bateu ali no jogador do Vasco. O Palmeiras ganha 2-0, placar açaí, atacadista. Vem bola aí, vem bola aí, galera. Erguida pelo Palmeiras, na boca do gol, mas não é muito, não foi a meia altura. Tira a zaga do Vasco, ela volta para o Silva, busca o levantamento, toca na ponta canhota, corre na bola, vai chegar, vem o ataque, Palmeiras, bola, Vasco chega na cobertura, faz o corte, limpa, libera, geral domínio e sai jogando, pinta no campo de defesa, chega a bola para o esforço, fazer o lançamento, pro Verrete na ponta, Verrete não é ponta, gente, o Del Aranha tá, reclama isso aí sempre, Leão. Eles jogam a bola na ponta direita para o Verrete, que é um jogador de miolo, um jogador de área, um jogador de conclusão. Isso aí tem alguma coisa que o técnico vai ter que mexer. Não, ainda agora mesmo, ele tentou encobrir o goleiro quando estava na intermediária, porque ele não tem velocidade, ele tem várias virtudes, vários fatores que fazem com que ele seja um grande jogador, mas velocidade não tem. Botar ele na ponta é sinal que você vai perder a bola. Falou Rubinho, um comentarista que é uma fé. Amarelo. E terceiro prêmio Super Drink, deliciosos sabores de fruta, cafeína, vitamina B, zero açúcar, energia, com sabor e saúde. A bola erguida pelo ataque do Palmeiras, Maicon de cabeça atrasa para o goleiro. Léo Jardim pegou, chamou, falou. Amarelou para Rony, número 10 do Palmeiras, Penedo. Ele que, por reclamação, acabou advertido pelo árbitro Ramon Abate Abel. Segundo cartão amarelo do jogo, um para cada lado. Palmeiras vence 2-0, informando o Sinaf Seguros. Fique esperto, garotão, senão vai ser cancelado. Aí é mete o pé, vai embora, tá pendurado, é ficha suja no jogo. Vasco foi pro ataque, sofreu uma falta, o juiz não marcou, a bola sobra, vem pro Palmeiras, virando, girando geral, tocando na canhota, o árbitro de vídeo, Wagner Helway, aquele mesmo que viu o empurrão, o cara deu uma bundada no Verrete, Verrete empurrou, e aí, na dividida, ele fez sempre, a dividida é sempre a favor do Palmeiras, houve a falta, e aí ele mandou, que mandou não, quem manda é o árbitro de campo, mas ele vira refém do árbitro, né? Na verdade, o árbitro de vídeo, o árbitro de campo vira refém do árbitro de vídeo. Lançamento de bola no ataque do Palmeiras, cai dominada pelo Estevão, troca de perna, arruma pra canhota, toca a bola, vem pro Rony, cruza, cruzou no boca do gol, tentativa, pro Estevão, subiu, testou, a bola é alta demais, a bola vai embora, a bola vai pra fora, ele ficou meio buzina da vida ali, ele queria a bola pra fazer a conclusão da jogada e não gostou que o companheiro interviesse golpeando pro gol, ele queria o quê? Um toque lateral para ele chutar, é isso, Wellington? É, o Murilo veio de trás, né? Era para finalização do Rony, a bola foi embora pela linha de fundo. O Mike vem aí, vai sair o número 16 no Palmeiras, vai entrar o número 41 na equipe palmeirense. Também vai haver outra mexida, é o time do Palmeiras. Aliás, agora sim, saiu 41, saiu 41, que é o Estevão, para a entrada do número 16, que é o Caio Paulista, ex-fluminense. Essa é uma das mexidas. A outra saiu Lázaro, 17, para a entrada do Mike, número 12. Caio Paulista e Mike são as novas atrações do Palmeiras, informando o Med Levison. Sai Lázaro também, entra o Mike. O Mike aqui é lateral direito, né? Entra no time do Palmeiras, deve ter uma reconfiguração aí no time. Muito provavelmente, não é isso, Rubilhão? Pela mexida? É, porque o Marcos Rocha continua, vai ficar com dois laterais? Não, um deve jogar um pouco mais na frente, né? Aliás, o Palmeiras já fez isso, não é novidade essa substituição, não, colocar dois laterais no mesmo jogo. Quando volta Zé Rafael, dominando o bolo, deixando o Rafael Veiga, ele cruza na ponta canhota, ataca o Palmeiras, tentou a matada da bola pela ponta esquerda, deu ruim, não conseguiu, ela vai embora, ela vai para fora. São 11 horas e 8 minutos, é o horário oficial de Brasília. Brasília, capital de todos os brasileiros, e na hora certa, Tupi, 11 e 8, galera. É hora de se ligar no tempo e no placar. Trinta e um minutos e meio, etapa complementar, oitava rodada, Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. Eu confirmo para você, segundo tempo de jogo e o placar, Chatuba diz. Rony. Vasco! Zero! Brasil, se liga, aniversário da Chatuba, tem ofertas, tem baile, tem prêmio, tem tudo e até 10 vezes sem juros, participe, vem pra Chatuba, agora volta com Rafael Veiga, roda o corpo, ganha a jogada, empurra na canhota, toca pra Piquerez, ele que fez o primeiro gol do jogo, dá contato na ponta canhota, mete bola pra Caio Paulista, tem jogador do Fluminense, parou a bola, prendeu, botou no terreno, rolou pra trás, empurra pro meio campo, Aníbal Moreno, ele recolhe, domina, avança, conduz, tocou, Rafael Veiga, lá vai a bomba pra fora! Eles continuam chutando. Eles acreditam em todas, Wellington. E não param de chutar, né? Você está chamando atenção desde o início do jogo. Um bombardeio da equipe palmeirense. Mais um agora do Rafael Veiga. 2-0 Palmeiras. Placar lá em um seminovos. Se tem emoção nos gramados, tem preferência na Bet Nacional. Aproveite melhores odds pro Betis. E agora mesmo, aqui Tupi, teu Tupi, baby. Vem, Zé Gabriel. Dominou bola pelo Vasco, soltou pro Léo. Léo Pelé, driblou o primeiro, driblou o segundo, derrubado, caiu, levou a falta, o juiz não marca. Por que, seu juizão? Contra o Palmeiras não pode? Vem a bola pra direita, domínio feito pelo intermédio Mike, lateral direito, jogando bem agudo, avançou, tocou, lateral da área, cruzada, a bola rasante na boca do gol, pegou de frente, de primeira, vai bater pra guardar o Palmeiras e Mendoza, Rafael guardou. Meteu canhonaço, a bola foi no ângulo. Esse é mais do que gol, é golaço. Uma jogada de garra, de vibração. Um gol com a cara do Cimento CSN. Cimento CSN, mais do que forte, é fortaço. Rala, rala, rala, rala, rala, Vascão. 32 minutos, etapa complementar. O coro come em São Paulo, o placar agora diz... Palmeiras! Muito bem, obrigado. O Palmeiras tem 3. Vasco! Tupi é gol no futebol. O gol foi bonito, mas ele fez recebendo sozinho, sem marcação, Wellington. Lembrou o primeiro gol. Né? Lembrou o primeiro gol quando o garoto Estevão fez a jogada e tocou para trás, pegou o Piquerez sozinho. Agora foi o Marcos Rocha, mais distante inclusive, foi a linha de fundo, tocou ali para a marca do pênalti, apareceu o Zé Gabriel, livre, livre de marcação. 3-0 Palmeiras, Penidaço. Está revendo. Vai rever, pode ser que role aí uma anulação. Qual teria sido o problema? Bom, vamos ver. Se valer o gol, eu não vi nenhuma regularidade. Pode ser que o árbitro tenha flagrado lá, o árbitro de vídeo. Foi lá atrás, Penido, numa alegada falta do Moreno em cima do Zé Gabriel, ainda no campo de defesa. Ah, mas isso aconteceu de verdade, só que foi 3 dias antes, né? É. Esse aqui é o grande detalhe. E parece que vai anular, porque o juiz já está chamando o alto-falante ali para divulgar a decisão dele. Chamou. Houve uma falta, diz o árbitro, antes do arremate, portanto, o gol está anulado. Anulado. Agora, que houve a falta, houve sim. Problema, Leão, é que essa falta aconteceu e depois a jogada continuou e vários lances se desdobraram. Essa aí, ainda bem que ele anulou, eu queria muito que o Vasco não levasse uma surra. Está 2-0, está tudo. Mas esse procedimento não é legal, cara. É, isso aí é que atrapalha bastante a arbitragem, principalmente quem está vendo, quem está narrando, quem está acompanhando. Agora, mesmo que tenha sido anulado por uma falta lá, a jogada foi a que está acontecendo sempre aqui pelo time do Vasco. Alguém vai ao fundo, principalmente pelo lado direito, mas lado esquerdo também, e do fundo rola para trás para quem vai chegando. Ainda bem que esse gol foi anulado. Anulado, portanto, em vez de 3-0, volta a ficar 2-0. O gol do Vasco do Verrete também foi anulado, senão seria 2-1. Paulo Henrique. Não para de rolar, hein? Paulo Henrique vem aí no Vasco, tem mais uma alteração pintando e aparentemente Vitor Luiz também vai mexer nas laterais, o Álvaro Pacheco. Paulo Henrique e Vitor Luiz daqui a pouco no Cruz Maltino, Penido. Falou! E agora volta pelo meio do campo, tentativa do campo de ataque, lançamento é longo, ataque o Palmeiras, cruzamento. Penido. Da grande área, fechava o ataque, chegava o Zé Rafael, fechou também o garotaço do ataque. Tava o Mike lá todo assanhado, mas a defesa do Vasco já tirou. Oba! Benito na Fonte Nova, o Bahia faz 1-0 no Fortaleza, gol do Jean Lucas, Bahia vice-líder do Brasileirão, informando o Super Drink Premium. Tira o Botafogo da posição, Botafogo vai para terceiro, é isso, Vinícius Gama? É isso, Benito, Botafogo caindo para a terceira colocação, Flamengo primeiro 17, Bahia segundo 17, Botafogo terceiro 16. É, quem diria, o Bahia pegou no breu. Perdeu a final do Campeonato Baiano para o Vitória. O Vitória é o último colocado na lanterninha do brasileiro. E o Bahia está lá no topo da tabela, perde nos critérios de desempate para o Flamengo, mas tem a mesma pontuação. Um ponto a mais apenas que o Botafogo, ambos têm, com 17 Botafogo e o terceiro com 16. A bola voltou outra vez agora para o meio campo e domina Aníbal Moreno. Ele trabalhou pelo Palmeiras, rolou pela ponta canhota, chega a cobertura da zaga do Vasco, dá um toque na bola nos agitos defensivos e põe a bola para a linha lateral. Oba! Mexeu o Vasco pela última vez, ou pelas duas últimas vezes, 6 por meia dúzia. Sai Puma Rodrigues, número 2, para a entrada de Paulo Henrique, 96. 96, Paulo Henrique, no lugar de Puma Rodrigues, número 2. Isso na direita. Na esquerda, deixou o campo meia dúzia Lucas Piton. Entrou Vitor Luiz com a 12. 12, Vitor Luiz em campo. Saiu meia dúzia Piton. Informando o CSN Cimentos. Mostra que o técnico não conhece o elenco, né? Você tirar o Lucas Piton é realmente desconhecimento, não é não, Leão? Ou está cansado, ou qualquer coisa assim. Ah, é, a não ser que ele tenha pedido. Ele tenha pedido, porque tirar o Piton não pode sair. O Berrete, o Piton, são jogadores que, o goleiro, são jogadores que não podem sair do Vasco, né? Então saiu porque pediu alguma coisa. Ele não conhece o elenco também, mas eu acho que não chega a esse ponto de não conhecer o Piton, né? É, pelo amor de Deus, seria demais também, né? A bola não para de rolar. Ela vem outra vez agora no campo de defesa do Vasco. Léo dominando, botando no terreno. Promoção agora no Instagram da Lion Seminovos. Chama no zap 992524625. Anotou aí? 992524625. E aí concorra a camisa do seu time no Instagram da Lion Seminovos. A bola tocada pelo Vasco pela linha lateral do campo de ataque. Vem o Palmeiras. Caiu o Paulista para bater o lance lateral antes, porém o árbitro vai autorizar que seja processada mais uma alteração e intervieram várias vezes aí os treinadores mexendo, colocando. Paulo Henrique entrou no lugar do Puma Rodrigues, esforça, entrou no lugar do Rojas, o Vitor Luiz entrou no lugar do Piton, Rayan no lugar do Rossi, Adson no lugar do David. O Vasco já esgotou sua cota e agora vai entrar o Gabriel Menino, é isso? No lugar do Rafael Veiga, sai então o Rafael Veiga com a número 20. 23, entra o Gabriel Menino, número 25, mais uma do Abel Ferreira no Palmeiras, informando o Gripe News. É pra dar rodagem ao time, né, o Leão? Gabriel Menino, porque o Rafael Veiga, aquela questão da minutagem, esses papos, não é isso? É, isso aí, vai botar pra jogar, joga 10 minutos num jogo, joga meia hora no outro, e assim vai essas substituições de final de jogo, né? É justamente pra isso. A bola volta a rolar, o Palmeiras tenta atacar, Caio Paulista dá uma escorada na bola, bota para trás, ela chega pelo meio do campo, Rafael Veiga empurra, ponta canhota, tentativa de novo, na boca do gol, cruzamento é feito, subiu a zaga do Vasco, quarto feito pelo intermédio do Léo, bota a bola na direita, o Vasco recorre e domina, vai avançar, vai conduzir, botando no terreno, tentando o trabalho no campo de ataque, vem Rayan, recorre bola, domina de boa, deriva na meia, mandou de primeira, soltando bola, tá colocado, vem o esforço, encosta de novo, ele vai virar o jogo pro Léo, tá na zaga do Vasco, pela canhota faz o domínio, empurrando na zaga lateral da esquerda. Gente, alguém que margeia, o domina a bola, Adson, hein? Um tempo mais glorioso, vou adoçar a boca da torcida vascaína, num outro tempo nesse mesmo solo aí, você narrou o Vasco Palmeiras, que foi a virada do século. Naquele dia quem brilhou foi Romário, e Romário que pode voltar a atuar profissionalmente neste sábado. Ele que hoje é presidente e jogador do América, já falou que estará na relação para o jogo contra o Araruama pela segunda divisão do Campeonato Carioca. Romário que tem uma estátua em São Januário e que pode voltar a atuar profissionalmente lá no sábado. E quem é que vai falar que ele não pode? É ele que manda por lá. Será que o baixinho com 58 anos entra em campo, Penido?